Deus pode todas as coisas e não nega nada a ninguém. Deus pode todas as coisas e a todos Ele quer muito bem. O seu poder infinito, do espaço tudo Ele vê. Grande em sabedoria, de noite e de dia, seu reino é vencer. Grande em sabedoria, de noite e de dia, seu reino é vencer. É vencer. É vencer. Deus pode todas as coisas, o seu lema é vencer. É vencer. Fazer milagres entre o povo que crê. O seu olhar é de fogo, faz o inferno estremecer. Nada pode resistir ao seu grandioso poder. Meu Deus é maravilhoso, Ele é glorioso.